na porta da tua casa. Você vai continuar fazendo música. E você vai continuar fazendo música. Todas as gravadoras estão de portas fechadas. E você vai continuar fazendo música. E você vai continuar fazendo música. Até os alternativos debandam pro outro lado. E você vai continuar fazendo música. E você vai continuar fazendo música. A esperança não existe. A esperança é o caralho. E você vai continuar fazendo música. E você vai continuar fazendo música. Nunca ganhou dinheiro, muito pelo contrário. E você vai continuar fazendo música. E você vai continuar fazendo música. O seu futuro é negro, disso eu tenho a certeza. E você vai continuar fazendo música. E você vai continuar fazendo música. Tenta uma outra coisa, um curso de informática. E você vai continuar fazendo música. E você vai continuar fazendo música. Velhos e criancinhas, todos te acham maluco. E você vai continuar fazendo música. E você vai continuar fazendo música. A sua vida se afunda, por isso é que eu te pergunto. Você vai continuar fazendo música. E você vai continuar fazendo música. Continuar fazendo música. E você vai continuar fazendo música. E você vai continuar fazendo música. E você vai continuar fazendo música.